ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, hoje é terça-feira, dia 6 de maio, está entrando no ar o seu Tema Livre e hoje nós vamos tratar de cultura, não apenas no viés que nós sempre tratamos desse assunto aqui no programa, mas também com um viés um tanto científico, um tanto médico. Eu me recordo quando eu era menino, o meu avô, pai do meu pai, quando se referia a uma pessoa que ele achava que levava uma vida assim, sem muito, com muito desprendimento das coisas, sem muita preocupação com o amanhã, vivia o hoje, aquela pessoa, ele dizia um poeta, não é? Que é uma maneira de você classificar a pessoa que vamos dizer, que é descompromissada com esse torvelinho, essa loucura do dia a dia. Essa relação permanece até os dias de hoje e nós vamos conversar aqui sobre esse e diversos outros assuntos que são correlatos e vêm a propósito com o Dr. Alessandro Alves, que é psiquiatra, diretor da Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas, o Luiz Turiba, poeta, jornalista, e o Rafael Vidal, que é editor e produtor cultural, realizador do fim de semana do livro aqui no Porto, o conhecido Porto Maravilha, que vai se acontecer esse final de semana agora, e nós vamos falar sobre isso também, mas eu quero abrir o programa com o Alessandro. Alessandro, cultura e loucura não passam de uma rima ou tem alguma coisa além disso aí? Bom dia. Bom dia a todos. Levanta esse microfone assim para você. Isso, assim. Bom dia a todos. Bom dia, ouvintes. Cultura e loucura rima da samba. É bem verdade que há muitas histórias de grandes personagens da nossa cultura em que a saúde mental ficou bastante abalada. Mas a verdade é que cultura, de fato, ajuda a prevenir a doença, né? Povo culto é povo saudável. Quanto mais próximo de ambiente cultural, quanto mais próprio de ambiente aonde a diversão cultural, a diversidade, melhor dizendo, cultural exista, mais saudáveis ficam as pessoas. Aqui eu estou vendo aqui na internet, numa página aberta ao acaso aqui, que na Antiguidade Clássica a loucura foi vista, dentre outros enfoques, sob o viés de um modelo mítico religioso, segundo o qual o desvario seria um castigo divino deferido ao sujeito em função de ter cometido uma afronta à divindade. O louco aqui, então, responsável por sua condição de maluco, por ter transgredido. Agora, esse conceito de loucura e de maluquice, em resumo, dessas coisas todas que fogem à normalidade, leva exatamente a essa discussão do que é a normalidade. No nosso primeiro programa com Jorge Jaber aqui, eu já botei o nome do programa no final, era assim: de perto ninguém é normal. Porque esse conceito de normalidade, ele varia de pessoa para pessoa, né, não, Turiba? Você aí, bom dia. Bom dia, Golo, bom dia, doutor Alessandro, bom dia, Rafa, que trabalha com livros e com produção de cultura, bom dia a todos os ouvintes, um bom dia especial para Luca, que está lá jogando água no jardim, que mandou me pedir aqui, ligou o rádio para escutar o nosso programa. Tá acompanhando. Tá lá. Olha, na realidade eu sinto saudade daquele tempo que a gente dizia loucura pouca é bobagem. É verdade. Porque hoje nós estamos transbordando de loucura. Ontem eu recebi, eu tenho um filho que mora na Suíça, e me mandou uma no Facebook, especialmente para mim, que ele dizia o seguinte: pai, o Brasil de longe está dando medo. Então, quer dizer, a loucura, o nível de tensão e de doença da sociedade brasileira, dessa esperteza e não expertise, está realmente transbordando e chegando a níveis assustador, né? Então, ontem, o que, que a gente viu na televisão? A gente viu que com todo o cerco, o PP, preparação de Copa do Mundo e etc, a criminalidade crescendo, então o governo anuncia um plano de mais repressão nas ruas. Quer dizer, há algum tempo atrás, é o que eu me lembro, há um mês das Copas do Mundo, a minha rua estava toda enfeitada, toda pintada, o asfalto, enfim, todo mundo tinha comprado, já estava andando com a sua camisa do Brasil. É verdade. E nós estamos aí vendo esse clima que está, quer dizer, sai um anúncio. Olha só que coisa, o nível de paranoia, doutor, que nós estamos vivendo. Sai um anúncio no Facebook de que uma certa senhora sequestra menino para fazer macumba. Os vizinhos vão lá e fazem um julgamento. E lincha a mulher. Lincha a mulher. E isso no Guarujá, né? Então, Golo, eu ando não é no com interior saudade. Do Maranhão, no Guarujá, onde o paulista desce para passar o final de semana. Pois é. Então eu ando com saudade daquela frase dos nossos tempos. Loucura pouco é bobagem. Ou daquela outra vez, assim, de médico e louco, todos temos um pouco, né? Que tudo isso tem uma visão um tanto lúdica até dessa loucura. Na contramão do que o Turiba está falando, Rafa, você está promovendo esse fim de semana cultural e exatamente numa área que era uma área até anos atrás, não muitos anos atrás, uma área de bastante deteriorada da cidade, no centro da cidade, aquela área ali da Gamboa, Santo Cristo, ali da Pedrinha, que é a pracinha ali de São Francisco. Então, em resumo, essa área ali da Pedra do Sal, essa coisa toda ali, que virou o circuito da herança africana hoje e que está sendo resgatado para o bem ou para o mal. Muita gente tem um enfoque diferente, porque diz que aquilo ali está sendo gentrificada, aquela área. Muita gente está tendo saída ali do Morro da Providência, que é a primeira favela do Rio de Janeiro. Em resumo, como é que você atua nessa área, trabalha nessa área, dentro desse contexto que o Turiba fala? Porque parece que lá da Suíça a situação está feia. Como é que está a situação ali, no pé da Pedra do Sal? Bom dia, Rafa. Bom dia, Golo. Bom dia, Turiba. Bom dia, Alessandro. Bom dia, ouvintes. Eu acho que não é na contramão, não, Golo, do que o nosso amigo Turiba estava falando. Na verdade, isso é um processo que a gente enfrenta diariamente em todo o Rio de Janeiro, né? Acho que no Brasil inteiro também. Enfim, eu vim do Maranhão agora, passei lá o final do ano e vi a situação lá. Então, a situação tanto no Maranhão quanto no Guarujá, eu acho que a coisa está bem uniforme. No Porto Maravilha, né? Na região portuária, a gente não passa lá para um processo de resgate de cultura. Na verdade, a cultura lá, ela sempre existiu, né? Os agentes culturais, as atividades culturais, as associações, enfim, desde o Filho de Gandhi, que está lá há décadas, passando pelo Estudo dos Pretos Novos, que foi descoberto o cemitério em 96, enfim. A cultura da região portuária, ela é evidente, né? Eu costumo comentar que o que falta lá, e que agora que a gente tá retomando isso, é realmente o público, né? Assim, a gente tinha um público que tinha medo de ir para a região portuária, né? Então a região portuária, ela era um lugar escondido, era um lugar largado da cidade, né? As pessoas tinham medo de ir para a região portuária. Hoje não tem mais esse medo. Você vai na, como você disse, no Largo da Prainha ou na Pedra do Sal, numa segunda-feira, e aquele lugar está lotado de pessoas em busca de uma atividade cultural, né? E que inclusive é mais barato do que o circuito comercialzão, aquele circuitão brabo, né? Por enquanto, né? Então, esse processo que você disse de gentrificação, é óbvio que isso tem acontecido lá também. A gente já tem relatos, além assim, dos fatos óbvios que a gente encara das remoções, né, na Providência, enfim, a gente já tem casos de amigos, vizinhos, que não conseguem mais pagar o aluguel e que moravam lá há muito tempo e agora precisam sair. O problema grave lá é que as famílias moram lá há 70 anos, 80 isso, anos. Tem gente que tem raiz ali muito profunda, raiz existencial. Tem vários... eu costumo falar que eu não vejo o mundo com com dois eixos, né? Um negativo, um positivo, né? Eu vejo nuances, né? Um termômetro, e que não tem nenhum lado nem o outro, e sim ondas, né? E tanto tem famílias de 70, 80 anos que moram lá, e que sofrem hoje para pagar aluguel, como tem famílias de 70, 80 anos que moram lá e são proprietárias e que hoje estão usufruindo da supervalorização daquela região, né? O que eu tenho de exemplo para falar sobre a cultura na região portuária é que a loucura, ela às vezes pode ser um tratamento, né? E a gente vê isso da Anísia da Silveira, né? É. Que é assim, uma grande mestra que eu tenho. E a loucura, para mim, é fazer coisas, eventos e cultura, e agitar, fazer pontes e fazer as coisas acontecerem, né? Então eu costumo fazer isso lá na região portuária. Eu tenho um centro cultural, que é a Casa Porto, que eu inaugurei há pouco tempo, e que faz essas pontes com os agentes culturais, a gente faz as coisas lá acontecerem. E também o fim de semana do livro no Porto, além da Banda da Conceição, que a gente retomou agora. Enfim, essas loucuras, elas têm dado um resultado, né? E o resultado como tratamento é você fazer com que algumas pessoas que moram na região portuária, desde adolescentes, jovens adolescentes até terceira idade, aposentados e tal, se encantarem com a loucura da cultura. É legal isso aí, porque ali você tem a própria região em si, ela já é cultura viva, e a cultura, quando a gente fala, por exemplo, você falou do cemitério dos Pretos Novos, aí eu já encontrei gente que disse assim, mas tinha um cemitério lá? Quer dizer, a ideia de cemitério é a ideia das sepulturas, com lápides, não era um cemitério nesse sentido, nessa concepção. Era um depósito de ossos, de corpos, né? Um depósito, os escravos morriam e jogavam ali, era amontoado, era uma coisa. Tinha um cemitério lá, o cemitério dos ingleses, né? Não, mas isso é outra conversa. Olha aí, tá vendo a diferença? Eu não garanto pra você que não tem nenhum preto novo nem velho lá nesse cemitério dos ingleses. Agora, Alessandro, eu queria voltar para essa questão que os dois falaram, a questão da o turismo, mais enfaticamente da questão da violência urbana, que é perceptível até da Suíça. Principalmente da Suíça, onde reina uma paz, uma calma, que é um negócio chato, né? Aquela coisa horrorosa, chocolate na hora certa, coisa horrorosa. E chega ao que o Rafael falou, que é de você atrair o público para essa área, que antes era uma área muito degradada, as pessoas evitavam essa área, embora ela seja o porto de entrada do turismo cada vez mais crescente. Aliás, na Copa do Mundo, muita gente vai ficar hospedada em navios de cruzeiro que vão ficar por ali, vão ficar ancorados ali, vão ficar circulando ali. A gente vive um paradoxo ali, né? As pessoas chegam, mas não ficam, elas passam pelo Elas passam por ali, até porque esse paradoxo se justifica por causa dessas condições que eu gostaria que o Alessandro abordasse aí. Como é que é do ponto de vista assim, do imaginário da cidade, da alma da cidade, como é que é você estar regenerando essa área, essa parte? É um órgão do corpo da cidade que estava doente, que está sendo tratado, e como é que é isso? Mas não tem dúvida que é exatamente isso, essa loucura, né, que o Vidal, Rafael Vidal colocou aí bem claramente. Isso é muito saudável, né? A loucura que não é saudável, que do ponto de vista da saúde mental não é bom, é quando causa sofrimento ao indivíduo e ou a terceiros. Toda aquela manifestação, ainda que pareça até bela, ainda que pareça até interessante aos nossos olhos, mas que cause sofrimento, aí a psiquiatria precisa intervir. Agora, qualquer manifestação que cause extravasamento, que cause alegria, que cause congraçamento das pessoas, é uma manifestação absolutamente saudável. O Tuliba falou aqui, né, da opressão em cima das ruas, que não podem mais se pintar, comemorar a Copa do Mundo da maneira como a gente comemorava, né, com as tradicionais, como o Alzirão, a torcida do Alzirão, por exemplo, lá na Tijuca. Essa é uma opressão de uma manifestação emocional e legítima do povo, né, que acaba produzindo doença. É o inverso, aquela comemoração evita doença, é uma coisa legal, bacana. O que está sendo feito lá no Porto com o Rafael Vidal, com a turma dele lá, isso é excelente, porque traz autoestima, traz não só para cada indivíduo per si, mas para como aquela população de um modo geral, traz uma melhora da sua estima, uma revalorização daquelas pessoas enquanto comunidade, e isso também, levantar a autoestima é muito importante para a manifestação de uma boa saúde mental. Turiba, essa questão das manifestações de torcida da rua, que você levantou e que realmente é uma das características, não apenas do Rio de Janeiro, eu acho que do Brasil inteiro, a TV Globo fazia o concurso da Rua Mais Bonita, não é? E transmitia, mandava uma equipe para lá para acompanhar o jogo do Brasil, para fazer no intervalo a torcida falando. Quer dizer, era uma chance, era uma janela da pessoa participar da Copa do Mundo, que estava acontecendo na Alemanha, na África, na Espanha, na Itália, onde fosse. Hoje, a Copa do Mundo acontece aqui no Brasil. Os jogos são no Maracanã. E ali, do lado do Maracanã, no Planeta do Chope, as pessoas não vão poder acompanhar, a não ser que a coisa já tenha sido acertada e já tenha sido pago um direito à FIFA, um direito de comercialização da área, de uso daquela área. Isso não é facilmente assimilável pela população. E mais ainda, ficou tão gritante que o próprio prefeito, que festejou tanto o contrato para a FIFA fazer a Copa aqui, se insurgiu contra a FIFA dizendo, olha, vamos para a rua, vamos fazer as torcidas de rua, porque são uma característica da cidade. Como é que você vê isso? Que coisa mais absurda. Coisa mais louca, né? Isso é loucura. E aí nós vamos partir para aquela primeira palavra... aquele primeiro dito do loucura pouca é bobagem, né? Porque nós que tivemos uma recentemente, aliás, a gente chegou a conversar sobre isso na semana passada, o ato antropofágico do Daniel Alves, que jogaram uma banana, ele, em questão de segundo, ele mastigou e engoliu o racismo, aquele exemplo do racismo, e criou uma loucura positiva, doutor, em cima de um gesto maluco. Aí vem um maluco lá em Pernambuco e joga simplesmente uma privada de louça, um negócio que cai na cabeça de um torcedor, né, de um próprio time de Pernambuco. Um assassinato, uma coisa brutal. Então, quer dizer, esses limites que nós estamos falando. Daí eu acho que a responsabilidade de gestos e de atitudes, como, por exemplo, as atitudes culturais, as atitudes de promoção de uma cultura tipicamente brasileira e até não é bem uma revolta, mas é um levante mesmo contra esse tipo de coisa, esse tipo de opressão da FIFA de querer, sei lá, dominar e domesticar o que é uma alegria do futebol, o que é uma explosão do futebol. Então eu acho que, brasileiramente, nós vamos conseguir dar um jeito nisso, porque a Copa, o time brasileiro, quando entra em campo, ainda bate muito forte dentro da gente. Ainda é o caso da pátria de chuteira. Né? Eu tenho um amigo... Só terminando aqui, gestos como esse, de feira de livro, de atitudes culturais numa área que antes era uma área que estava degradada e que passa por um processo de busca de uma nova personalidade, são fatos positivos e daquela loucura boa que a gente vive no Brasil. Então, eu tenho um amigo, Zé Gustavo, que é poeta também, que um dia disse para mim assim, Vidal, a Copa não aconteceu. Não é que ela não vai acontecer. Ela já não aconteceu. Vai ter Copa, mas não vai ter Copa. Mas não teve. Vai ter Copa, mas não teve. Porque realmente essa história do povo não tá na rua e tal, aquela coisa toda. E tem um outro amigo também, um grande parceiro, o historiador Luiz Antônio Simas, que ele diz o seguinte, toda essa história da FIFA, enfim, tentar repetir um modelo que ela vem construindo aqui no Brasil, não vai impedir que eu vá torcer pelo Brasil com meu filho. Assim, isso não quer dizer que a gente perdeu aquela gana de torcedor, né, de estar lá vibrando pelo Brasil. Isso não quer dizer que a gente não perceba as mazelas que a FIFA e a Copa trouxe para o Brasil. Né? Então, a gente tem que também ponderar assim, que, as coisas. Né? Eu não vou deixar de comprar a figurinha para o meu moleque de 3 anos porque o bicho está pegando. Né? É. Mas, de qualquer forma, eu vou com ele também na manifestação. É, claro. E por aí vai. Quanto a região portuária, né? Assim, é importante a gente sempre ter manifestações culturais acontecendo. O que eu estava contando aqui é que quando a gente incentiva os próprios moradores a participarem desses eventos culturais e se colocarem como produtores culturais também, né? A gente, no fim de Semana do Livro, a gente contrata mais de 30 moradores para trabalhar como produtores culturais lá. A gente incentiva uma certa esperança profissional de trabalhar com cultura para eles, porque aquele lugar ali ele foi recodificado, né? Ele se tornou ali aquela Pedra do Sal, Largo da Prainha, a própria Praça Mauá com o Museu de Arte do Rio agora, enfim, ele se tornou um lugar de cultura, de lazer, de noite, né? Então a região portuária, ela, se a gente conseguir construir modelar bem essa história, aquilo ali vai se tornar uma Lapa, mas sem os problemas que a gente vê hoje em dia. E quem precisa trabalhar nesse lugar são os moradores, porque aí a gente consegue diminuir um pouco esse processo de gentrificação. Então, acho que é essa a história. Entendeu? Esse problema da valorização fundiária do solo urbano, principalmente nessa área que vai ali de São Cristóvão até o aeroporto Santos Dumont, que é essa área prevista para intervenção do Porto Maravilha, é muito sensível. E isso está afastando muita gente. Eu fiz uma série aqui chamada Porto Maravilha, que era um programete de 5 minutos, e as pessoas começaram, à medida que as obras foram avançando, as pessoas começaram a falar mal. Chegou num ponto que eu disse, olha gente, a gente está fazendo um programa aqui que podia ser o Porto da Desgraça, em vez do Porto Maravilha. Eu queria voltar um pouco aqui, Alessandro, para jogar você nessa conversa, porque nós, quando falamos da torcida de futebol na rua, quando nós falamos, eu vi no dia 20 de abril, eu estava caminhando ali, foi aquele enforcamento, né, do feriado que seria no dia seguinte, né, aquele dia útil, que foi uma segunda-feira, se não me engano. Estava um cara, um senhor, com uma túnica branca, barbão, cabelão, com uma placa dizendo, eu fiz a minha parte, era o Tiradentes. Eu lutei pela liberdade. Era o Tiradentes, que eu até postei e brinquei, disse que ele não ia enforcar aquele dia. E no dia seguinte ia ser enforcado, né? Então não ia enforcar aquele dia, estava trabalhando. Mas isso é uma sublimação. Né? E nós somos muito, o brasileiro de maneira geral é muito pródigo nas sublimações. A pessoa sai fantasiada de motorista de ônibus, né? Pega um volante e sai pela rua dirigindo. E não precisa nem ser carnaval, faz isso. Assim, você tem aqueles carrinhos de carregar compras com volante que o cara bota, adapta ali em cima, buzina e tudo. Essa sublimação também vai chegar à Copa do Mundo. E essas torcidas de rua organizadas são a sublimação de não estar no estádio, né? Mas por quê? Porque o estádio fica no outro continente, não porque o estádio está ali na esquina. Agora, essa sublimação, ela corre um sério risco de se tornar uma frustração. Então, aquilo que nós falamos no programa passado, naquela coisa da expectativa e da frustração da expectativa, o que que isso pode gerar nessa massa, nesse inconsciente coletivo, nesse caldo de cultura que nós estamos falando aqui, que o Tuíba lembrou bem, de violência, de UPP de um lado, tráfico do outro, bandidos agindo livremente, o exército chegando. Quer dizer, como é que você imagina que isso possa acontecer? Olha, todas essas coisas que eles falaram, a torcida organizada, né, os movimentos culturais como esse lá no Porto, isso tudo também é medicamento para a saúde do nosso povo. Eu costumo dizer que os melhores medicamentos nem sempre vêm em caixinhas. Eles são produzidos mesmo pelas próprias pessoas. Determinadas ações culturais ou determinadas sublimações, até em atitudes individuais, por exemplo, são geradoras de saúde. Vou dar um exemplo que nós da Abrad usamos. Uma semana antes do carnaval, sai a banda Alegria Sem Ressaca, que é uma composição que a Abrad faz, né? Uma banda que faz parte hoje do calendário oficial do município do Rio de Janeiro, onde a gente sai e pula um tremendo carnaval ali na Avenida Atlântica, concentra na República do Peru com o Atlântico e sai, e todo mundo se manifesta falando a favor de um carnaval, evitando excessos. Então, assim, já aquela manifestação ali já coloca as pessoas de frente para a gente vai se divertir, a gente vai brincar e a gente não vai se exceder, a gente não vai se machucar. Eu acho muito positiva manifestações como essa que você citou, do Tiradentes, por exemplo, é uma forma de falar, de protestar ou de se colocar chamando a atenção e evitando atitudes que não são saudáveis ou atitudes deletérias. É muito melhor protestar assim do que protestar de uma forma que machuque alguém. É importante que as pessoas vejam, e o mundo vê, você te chamou a atenção, o Tiradentes na rua te chamou a atenção. É importante que a gente chame atenção para as nossas questões, para as nossas causas. É importante que a gente, embora tenha várias expectativas sobre o melhor, mude essas expectativas por esperanças, porque expectativa é a mãe da frustração, né? Você troca isso pela esperança, e a esperança continua enquanto a gente está lutando, enquanto a gente está lá, por exemplo, como o Vidal, lá no Porto, chamando a própria população. Olha como isso gera saúde, olha que tremendo remédio para evitar depressão, para evitar ansiedade. Você chama uma população de uma mesma região, né, uma região que está crescendo culturalmente, e quem vai ganhar com isso? Quem vai trabalhar nesses espaços culturais? Essa mesma população. Essa população vai procurar menos apoio de saúde, menos médico, menos tratamento, e essa população vai ter mais cuidado consigo mesmo, vai ter mais prazer de viver. Da mesma forma, nas torcidas, isso evita violência, nas torcidas, né, das ruas, das copas, isso evita a gente se manifestar positivamente, tende a nos deixar mentalmente mais saudável e evitar violência. Na verdade, a gente não vê violência nessas torcidas de rua, né? Deve ter violência no estádio. É verdade, até porque o que é a torcida de rua? A torcida de rua é juntar todo mundo de uma mesma vila, de uma mesma rua, de uma mesma região. Comunidade. Então vai a vovó, vai o titio, vai a criançada toda, todo mundo leva a sua pipa, sua corneta e faz aquela zorra, entendeu? Era isso que a gente via. Aí entra o bloco de carnaval, por exemplo, lá na região do Vital aqui, pô, tem um dos melhores sambas da cidade. Você imagine o que é o samba da Pedra do Sol durante uma Copa do Mundo, o festejo que é. Lá tem um bloco lindíssimo, que eu acho que é um dos maiores blocos de carnaval do Rio de Janeiro, que é o Escravos da Mauá. Até pelo título já é um título antropofágico. Né? Escravos da Mauá. Quer dizer, mais uma vez a banana foi engolida e devorada. E o Escravos da Mauá remete imediatamente ao Porto, ao caso do Valongo. Claro. Você sabe que eu vi uma vez... Eu passando por lá, eu vi uma vez um guia turístico explicando para um bando de turistas por que era Escravos da Mauá. E ele disse que é porque aquela área ali era uma área de concentração de serviço público e que os servidores públicos eram considerados escravos. Mas é mais ou menos isso. O cara fez uma viagem, cara. Ele fez uma elipse para chegar. Sabe por quê? Não é tão viagem. Os Escravos da Mauá nasceu dos funcionários ali do INT. Ah, não foi da... eu tenho uma colega... Não, mas não tem a ver com funcionário público, não. Da Petrobras também. Então, mas são funcionários públicos. Então, eu sou eles que criaram o bloco público. E aí acho que eles fizeram uma metáfora, uma brincadeira. Mas muito bem. Agora tem um outro bloco. Eram os Barnabés da Mauá, digamos assim, né? Lembra que o dia... O dia botava Barnabés, terão aumento dia 1º de maio, né? Manchete do dia. Tem outro bloco tradicional lá, que é o Prata Preta também, que faz uma Prata referência. Prata Preta também é muito bom, figura... muito bom. Também é um nome muito forte. Aliás, fazer o ressalvo aqui de que a Alegria Sem Ressaca não é patrocinada pela Engol. Engolve. Não sai com patrocínio de Engolve. É exatamente, não só evitar o excesso, evitar o consumo, né, do álcool. Aliás, o carnaval, Copa do Mundo, as festas todas, elas são muito propícias a esse consumo excessivo de comida, bebida, de tudo isso aí. Diga, Turiba. Eu tenho um amigo, o Carlos Nico, Carlos Nanico, Nanico, que fez um samba do Sovaco do Cristo, um samba vencedor, um dos mais cantados, que dizia o seguinte, agora em homenagem ao doutor aqui, eu me lembrei desse samba. Saúde não se vende, loucura não se prende, quem está doente é o sistema social. É isso aí. A violência vem da repressão, né? É isso aí. Fez uma palavra de ordem. Vamos botar isso em faixa para levar na próxima passeada. Doutora Anice da Silveira. É. Quer dizer, isso também, Alessandro, que do Pinel para a doutora Anice, nós temos um terreno grande que foi percorrido aí na ciência médica e na ciência da mente, né? Desses caminhos e escaninhos. Como é que se encara hoje, como é que se vê hoje essa questão da loucura, da maluquice, a loucura do bem e a loucura do mal, como é que é isso? Assim, tudo que for diferente, né, pode ser até chamado de loucura, diferente daquilo que é tradicional. Mas o que é doença, e aí sim, aí é onde, né, a intervenção da psiquiatria precisa acontecer. Doença causa sofrimento. Por exemplo, ainda que seja alguém que esteja muito doente mentalmente e que tenha uma produção, uma manifestação artística muito simbólica. Vamos citar o exemplo, já que falou da Anice, de Arthur Bispo do Rosário. Sim. Tem uma manifestação artística brilhante, mas o sofrimento mental é que precisa ser cuidado. Alguns autores, alguns escritores, alguns pintores que tiveram suas obras trabalhadas durante o seu sofrimento, durante produção de doença mental, fizeram obras belíssimas. Contudo, a grande maioria deles fala que depois de tratados, depois que tiveram o seu sofrimento acalmado, produziram melhor. Então há uma fantasia de que o sujeito precisa enlouquecer, precisa sofrer, para produzir cultura, para produzir arte. A insanidade é criativa. Isso de fato não é verdade. Insanidade é sofrimento. É. Né? E sofrimento merece acolhimento e merece tratamento. Agora, merece também respeito. Né? Lembra que a gente falou naquele programa, vou voltar a tocar no assunto, que é uma importante bandeira da Associação Brasileira de Psiquiatria, que é a psicofobia. O sujeito, então, fica, produz cultura, produz arte, por exemplo, pinta um belo quadro, mas você não quer levar ele para a casa dele para tomar um cafezinho, porque ele é louco. Né? Você quer comprar o quadro dele, que vale uma fortuna, mas perguntar como é que ele está se sentindo, como é que está a vida dele, como é que está o momento dele, ouvir ele falar, muitas vezes não se quer. Então tem que ter um certo cuidado ao se estimular essa beleza, né, essa correlação entre doença mental e produção de arte, porque ver a obra de arte é maravilhoso, mas e olhar para a pessoa que está em sofrimento? Então, esse cuidado a gente tem que ter. Agora, de resto, para nós da saúde mental, a gente tem a certeza que de perto ninguém é normal. Eu? Pode ser. Então tá bom. Por falar em loucura. Aproveita e embala. Eu vi você abrindo o livro. O Turiba, quando vem aqui, ele vem armado do que tais. E aí abre que tá certo. Então vamos lá. Benza Rio. É aquela visão, o Rio está no mês de maio, aquele céu translúcido, a não ser quando a refinaria Duque de Caxias joga aquelas fumaças e nos estraga esse céu maravilhoso. Diabético, todo dia mordo o pão de açúcar. Agnóstico, benzo-me ao olhar o Cristo Redentor. E assim vejo patos pretos surfando em V pelo céu azul laranja, seguindo o líder, um helicóptero das forças de segurança. Muito bom, hein? Muito bom. E aí, Ed? O que tu achou, Vidal? Achei demais, é por aí mesmo. Tem um exemplo que eu queria, assim, para somar. Não vale pedir autógrafo agora, não. Só depois. Já me ofereci de boa feira. Levando lá para a literatura, você tem até para o Alessandro. É um bom exemplo, assim. A gente, lá no fim de semana do Livro no Porto, o primeiro bate-papo, a estreia, né, vai ser falando sobre Lima Barreto, João Antônio e Antônio Fraga. Uau. São três caras. Muito bom, muito bom. Pois é. Maravilha. A loucura, João Antônio. É, João Antônio. O Lima Barreto. Malagueta. Perus e Bacanaço. Que livro, mano. O Lima Barreto, ele ficou internado muito tempo. Lima Barreto, exatamente. E o João Antônio depois foi também pro mesmo sanatório. Né? Do Lima Barreto chegou até a escrever um livro lá. É, então são pessoas que sofreram muito, sofreram bastante, isso é verdade. E assim, não necessariamente o sofrimento é necessário para a criação literária, mas é fato que o que eles criaram sofrendo é diferente. É, mas é o que disse o Alessandro, quer dizer, depois que passou essa fase do sofrimento, quando veio a cura, os caras foram até, às vezes, mais criativos do que... É porque também no momento crítico, né, o cara tem que ser criativo mesmo. Você na crise, você é criativo, né? Senão, você sucumbe, né? Ou é isso ou suicídio, né? Pois é, então, exatamente isso aí. Ou você cria ou você destrói completamente, né, o que poderia se criar, né, que é a si próprio. A gente percebe que, assim, que a, o início dessa confusão mental vem do escritor, né, não se encaixar muito bem na sociedade padrão que a gente encara aí de frente. Né? Lima Barreto foi um desses, ele era alcoólatra, e enfim, gostava de botequim, gostava de rua, coisas que naquela época, dentro de um padrão Academia Brasileira de Letras, não estava muito, muito correto. Né? Então, a própria Academia Brasileira de Letras vem do Machado de Assis, que também era rejeitado, né, até por questões raciais, étnicas e tudo isso. O Lima Barreto lutou muito para entrar na academia, mas ao mesmo tempo ele não fazia parte de um... Não fazia parte daquilo ali, né? Daquilo ali, né? Mas é importante para a gente entender... O fardão dele era outro, né? A capa do Bispo do Rosário. Exato, mas o que é, de certa forma, um absurdo, né? E a gente fala no fim de semana do Livro no Porto, puxando minha brasa, assim, a gente fala sobre situações que fogem da academia e que nem por isso não deixa de ser literatura, não deixa de ser livro, não deixa de ser importante. Então a gente tem bate-papos lá, tanto sobre esses caras que estreiam, né, que é o Lima Barreto, o João Antônio, o Antônio Fraga, que fugiu dessa loucura aqui da cidade, foi lá para a Baixada Fluminense, enfim, e aí desapareceu do mundo. Mas a gente fala de botequim, a gente fala de samba, a gente fala de carnaval, a gente fala de esquinas, a gente fala de festa. Então, é um festival literário, né, o Festival do Livro, que não precisa ficar no academicismo. E a gente prova nesse modelo completamente diferente das festas literárias que a gente vê por aí, que a vida, né, que o cotidiano, ele pode também ser algo a ser pensado de uma forma cultural. Prazerosa. Assim, a gente tem um bate-papo lá sobre comida de botequim, sobre churrasco na esquina com a rapaziada. Sim. Faz um serviço logo disso aí. Quando é que vai ser? Horas? Sábado e domingo. Sábado e domingo 10 agora. 10 e 11 de maio, de 10 da manhã até... 11 da noite. Até, acho que um pouquinho mais. Né? até a hora que a loucura permitia. Até a hora que o morador descer lá, meu irmão, vão acabar com a bagunça. Que a gente vai ter os bate-papos na Casa Porto, né? Ali no Largo da Prainha. E no final do dia a gente tem shows. Né? Uh-huh. Mas ao mesmo tempo que os bate-papos acontecem, paralelamente tem uma programação acontecendo em toda a região ali do Morro da Conceição, Pedra do Sal, né? Tem a programação infantil, tem poetas, enfim, é uma bagunça. Comidinhas de toda espécie, né? A gente convidou as quituteiras da região portuária para fazer a praça de alimentação nossa. Então tem os tabuleiros da Pequena África ali. Então é uma loucura gostosa de se ver, assim, é um dia que a gente celebra o Rio de Janeiro, né, a partir dos livros. Muito legal, e queria dizer que eu já combinei aqui que eu vou levar os meus quitutes de quitais também para festejar lá. E eu acho que é essa a verdadeira resposta que a sociedade carioca, quer dizer, eu vejo as saídas todas do Rio de Janeiro muito por esse lado. O Rio é uma cidade voltada, ela tem esse espírito mesmo, que é o espírito da festa, da confraternização, do bom clima. É isso que mantém a sociedade. É nessa tradição que nós temos que nos nos, que nós temos que resistir ao padrão FIFA de comportamento. Né? É, não quer só dizer, o padrão apoiado. FIFA. Também é o modelo de cidade. Que antes que chegue as torres do Donald Trump, ali na Praça Maior, vamos ocupar aquele espaço ali. O que a gente precisa é não repetir modelos. Eu acho que o Rio de Janeiro, ele criou modelos, ele criou situações, né? E não repetiu. Então, acho que é isso que é importante. Inclusive, nas manifestações culturais, assim. Se a gente, eu poderia fazer um festival literário com a cara de com o festival literário da Inglaterra, sei lá, que são palestras. Ou imitar a Flip. Ou imitar a Flip, por exemplo. Exatamente. Só que copiar uma coisa, como estão tentando copiar Barcelona, né? Puerto Madeiro, não tem nada a ver, aquilo ali é outra coisa. E aí, essa é a salvação da região portuária. Porque a originalidade de quem está ali. É. Eu acho que isso vai salvar aquele lugar, porque é claro que o modelo de cidade, ele é construído a partir de projetos, né? E só que existem frestas nesses projetos, né? E as frestas somos nós. Agora, uma coisa que eu queria, para tirar um pouquinho o foco desse nosso umbiguinho aqui do Rio de Janeiro, mas uma coisa que eu achei muito interessante, eu vi a foto no Facebook junto com uma matéria que era uma coisa, era quase que uma denúncia da situação dos aeroportos brasileiros, os aeroportos, principalmente por causa do negócio de Copa do Mundo, todo mundo está de olho em aeroporto. E os aeroportos, eles vivem, são rodoviárias mesmo, e rodoviárias mal administradas, são aeroportos que deixam muito a desejar. E aí, ilustrando uma matéria, dizendo, olha que absurdo, nós chegamos, havia uma foto de um senhor deitado no chão do aeroporto enquanto aguardava o avião dele, o ônibus aéreo, ele deitado de terno branco, deitado, era o Ariano Suassuna, deitado ali, olhando do junto da vidraça, olhando o céu e esperando. Eu disse, rapaz, esse é que está certo, esse é aquele que seguiu à risca o que a Marta Suplicy, quando era ministra do Turismo, receitou para quem estava desesperado no aeroporto. Relaxa. Agora. Na realidade, o Ariano Suassuna fez um movimento do Ariano Suassuna. Mas foi completamente sem motivo. Assim. Você lembrou disso aí quando eu comecei a contar aquilo? Eu vi que você fez a cara. Que eu vi na época, eu procurei. Passou desapercebido. E quem tocou nessa questão de cara? Eu procurei saber o que ele falou sobre isso. Na verdade, ele simplesmente gosta de deitar mesmo, em qualquer lugar. Ele está assim, acostumado a deitar no aeroporto para esperar o avião. E aí foram perguntar para ele, vem cá, mas o que você acha da situação do aeroporto? Tal, não sei o que, é por isso que você estava no chão? Ele, não, eu só estava querendo descansar um pouquinho. Eu sempre fiz isso. Desde rodoviária que eu faço isso. Não foi nenhuma aconteceu, crítica. Isso aconteceu no aeroporto de Brasília, onde eu passei isso. Ele que foi é grande ele foi a, que nós conhecemos. Foi a Bienal, exatamente. Mas eu pensava que eu conhecia bem, porque eu morei 32 anos naquela cidade e o mês passado eu estive lá, por ocasião do lançamento do livro. E realmente, você solta no aeroporto de Brasília e parece que você está no meio ali ao lado do passeio, sabe aquela confusão que está no passeio público quando você vem quando você vem da Glória, do Catete, você não sabe para onde que o carro vai, é cheio de divisões de gelo, ônibus cruzando para lá, de repente ônibus frente a frente com ônibus. O aeroporto de Brasília está mais ou menos desse nível, aquele barulho de solda, de operários trabalhando, o cara vai passando assim, passa o peão com aquele carrinho cheio de cimento, derramando cimento por tudo quanto é lugar. Lá fora os aeroportos são modelo shopping, né? E aqui a gente tem um modelo rodoviário, pô. Pois é, por isso que eu acho que a FIFA não vai se dar bem nesse modelo arena. Não vai. Porque nós temos os estádios, são anteriores às Copas do Mundo. O Maracanã veio para coroar uma Copa do Mundo do Brasil, e não o contrário. Exato. Não veio uma Copa do Mundo aqui para se construir o Maracanã. Então essa ótica, essa inversão histórica da coisa é que faz a diferença, toda a diferença, né? Não. Isso adoece, isso que eu estava prestando atenção aqui no Turiba estava falando, né, dos barulhos dentro do aeroporto, como é que as pessoas estão vivendo isso. Barulhos ensurdecedores. Não tenha dúvida que isso vai redundar em mal mental para o indivíduo e, obviamente, esse indivíduo leva isso para a sua família, para a sua comunidade. Se ele fica vivendo sempre dentro desse mesmo sistema, oprimido por uma pressa, oprimido por um modelo que é da FIFA, que não é nosso, um modelo que foi inventado fora daqui, um modelo diferente daquilo que a gente está acostumado a vivenciar, a situação tende a ficar muito ruim. As pessoas tendem a adoecer mais, as pessoas tendem a sofrer mais. Esse estresse, né, da vida moderna, se não houver um escape para isso, e o escape está justamente nisso que a gente está discutindo, em manifestações culturais bem ajeitadas, bem dentro da diversidade que o nosso povo exige, que o nosso povo é, isso vai redundar fatalmente em aumento de pessoas nas filas dos consultórios, nas filas dos ambulatórios, buscando atendimento porque está doente, inclusive sem saber por quê. E não é só doente mentalmente, não. Porque esse tipo de estilo de vida, esse tipo de opressão de vida que a gente recebe, adoece a gente física, mental, emocional e espiritualmente. É porque somatiza, né? Você cria, você desenvolve as patologias a partir da cabeça, a partir da sua mente. Você acaba criando uma gastrite, todo mundo sabe disso, né? Gastrite de fundo nervoso, ela tem uma úlcera de fundo nervoso. Aliás, as pessoas costumam ter essa relação assim, com a doença. Eu tenho uma dor. Entendeu? Como eu tenho uma dor? Eu não tenho dor nenhuma. Quer dizer, mas as pessoas falam isso, né? Eu tenho uma doença. Como você tem uma doença? Não existe isso. Ninguém tem uma doença. Você é vítima de uma doença. Acomete, o organismo fica fraco, essa coisa. Diga, Turiba, fala eu? Aí. É, claro, sempre você. Quando houver um silêncio aqui, a bola é tua. A bola é minha. Vai que é tua. Ele abre o livro e lê o poema. O que é da bala perdida? Que você não é. É, mas o poema da bala perdida eu iria ler, mas eu li há duas semanas aqui. Você leu na semana mas passada. Mas acontece que é a bala perdida. É verdade. Continua. Chegou mais um menino. É. Agora eu queria, então, já aproveitar o embalo aqui, para a gente não resvalar e cair nesse noticiário policial, voltar ao Ariano Suassuna numa coisa que é emblemático também dessa sociedade de informatização e de informação sem parar. E ele lembrou um episódio em que ele foi ao aeroporto dos Guararapes, lá em Recife, para esperar o Celso Furtado, que voltava do exílio. E era um encontro, ele era amigo do Celso Furtado, muito amigo, e todo mundo sabia, a imprensa estava toda lá esperando esse encontro, que era um encontro histórico dos dois, o Celso voltando do exílio e o Ariano esperando ali. E realmente o Celso desembarcou e o Ariano teve um acesso privilegiado, facilitado, abraçou, saiu abraçado com ele e tal. E uma equipe de jornal chegou nesse momento atrasado, todo mundo estava fazendo a imagem. Ele chegou atrasado, o cara disse: vem cá, não dá para você fazer de novo, repetir de novo aí o abraço? Ele disse: como é que eu vou repetir de novo essa emoção, rapaz? Isso não existe. Mas é como é que é a diferença da ótica do cara que está ali, né? Uma coisa é se você ser o dentista e fazer obturação, outra coisa é você tomar anestesia e ficar com a boca aberta ali, sentindo a dor. Agora, Golo, isso é um comportamento natural. Enfim, você foi um homem de redação de jornal. É claro. E eu também. Tivemos 30 anos de luta no jornal. E você me contou um caso em que você está contando esse caso, eu vou te contar outro de fotógrafos, porque é justamente isso, a busca da imagem perdida. É um desespero. É verdade, quando eles perdem os cinegrafistas, especialmente os fotógrafos. E uma vez eu fui enviado para cobrir um terremoto em El Salvador. Enfim, fui num avião da FAB, foi uma equipe de jornalistas brasileiros. E depois de uma semana naquela angústia de dormindo em cabana, no meio da praça, atendendo tudo, nós resolvemos ir para a guerrilha. Porque desviar o assunto. Desviar o assunto e buscar uma aventura a mais. Não é? E nos embrenhamos no mato dentro do interior de El Salvador. E teve um ataque lá e tudo, e os guerrilheiros mataram alguém, enfim, mortes. E aí saiu um enterro, mas o enterro passou por uma cruz. E quando a gente chegou, já tinha passado os fotógrafos. Eu estava com dois fotógrafos, que eu não vou dizer o nome. Mas convencer a família a voltar. Passar de novo pela enterro para passar de novo pela cruz. É. Que era a imagem que eles estavam querendo. O problema é que o fotógrafo hoje em dia, o cinegrafista, pode exigir até que o cara volte a levar o tiro. Pegar o momento exato da bala. Gente, eu queria agradecer a participação de vocês mais uma vez aqui. Olha só o tempo, tá vendo? Já estamos chegando no finalzinho do programa. Mas hoje foi mais rápido. A hora passou mais rápido. O papo foi gostoso. É o horário de inverno. Vamos lá para encerrar, você, Alessandro, depois você, Turiba, e depois você, Daniel. Rafael, perdão, Daniel, Rafael, Gabriel, tudo bem. Vai lá, Alessandro, rapidinho. Sempre agradecendo aqui o carinho dos ouvintes, né? Agradecendo aos convites. Uhum. E lembrando que gerar e produzir cultura também é gerar e produzir saúde. É, toda vez que a gente estiver buscando movimentos culturais, manifestações culturais, a gente está se afastando um pouco da mesmice da doença. Porque a doença é sempre a mesma dentro do homem, a doença é sempre repetitiva. Agora, a cultura não, a cultura se renova, a cultura nos revigora, a cultura é vitamina, né? Então, use sem moderação. Legal. Turiba. Olha, eu queria deixar um abraço. Golo, é sempre legal vir aqui, porque é um bate-papo, é um dos programas mais simpáticos do rádio do Rio de Janeiro, é cultural, absolutamente cultural mesmo, a gente pegando pelo viés da psicanálise, às vezes tem outros viés aqui, que é da questão da violência e tudo isso. E parabenizar os meus companheiros de debate aqui, o doutor Alessandro e especialmente também o Rafa Vital, pela iniciativa da Feira do Livro, pela iniciativa da Casa Porto de promover, de transformar a zona portuária também numa região de leitura e de livros. Ô, né? Rafael, eu queria que você falasse essa questão, até porque você não está sozinho nisso aí, ali não, já há um grupo grande ali, sim. De oficinas e de outras coisas, eu tenho acompanhado. Então, nós temos o Condomínio Cultural, né, que é uma... Pois é, eu queria que você fizesse o seu encerramento, fazendo esse apanhado aí, até para esclarecimento melhor. Na verdade, a região ali, ela comporta dezenas de agentes culturais, associações, enfim, centros culturais também. O Condomínio Cultural já tem um ano já de criação, reúne cerca de 30 e poucos agentes culturais, e entre eles o Estudo dos Pretos Novos, o Velhos Malandros, a Grande Companhia de Mistérios e Novidades, enfim, a Casa Por também. A gente se juntou, né, para poder, de certa forma, proteger um espaço e também saber abrir as portas, né? Então, acho que essa é a condição. Então, lá na Casa Porto eu tenho alguns sócios, enfim, que estão comigo lá, e um patrocínio, né, da Porto, concessionária Porto Novo, que é a concessionária que faz as obras do Porto Maravilha. Que toca as obras ali da Porto. É uma forma de contrapartida até... De trabalhar um pouco menos a gentrificação, a gente faz uns cursos na Casa Porto de formação de agentes culturais, a gente tem cursos de música, cursos de produtor cultural, cursos de documentário. Agora isso tudo vai poder ser sabido em mais detalhes agora nesse fim de semana. Para quem quiser dar uma olhada no site, é www.casaporto.org/fim. Né? Não é uma sigla, não, é de fim de fim de semana, de fim do final do livro. Enfim, acabou. Eu só queria deixar um recadinho assim que tem muito a ver rápido com. Rasteiro, rápido e rasteiro, que estava acabando o tempo. Tem muito a ver com loucura e cultura, para o pessoal procurar o Norte Comum, o Hotel da Loucura, lá no Instituto Nise da Silveira. Ok, um abraço para você, bom dia. Amanhã nós estamos de volta às 10h05. Até lá.